quero te ver no Zumbimba. No Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Eu quero te ver no Zumbimba. No Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Tenho o canto do galo, tenho o canto do pavão, tenho o mugido do boi. Esquenta banho no sertão. Ai. No Zumbimba eu quero te ver. No Zumbimba, no Zumbimba eu quero te ver. No Zumbimba, oh, no Zumbimba, no Zumbimba eu quero te ver. No Zumbimba. Eu quero te ver no Zumbimba. Quando o galo canta, já é hora de treinar, preparar o seu espírito, que é pro dia começar. Eu quero te ver no Zumbimba. No Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Oh, no Zumbimba, no Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. No Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Treinamento, a gente volta no tempo e lembra do mestre Bimba e dos seus conhecimentos. Ai. No Zumbimba eu quero te ver. No Zumbimba, oh, Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Oh, no Zumbimba, oh, Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Oh, Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. E quando tudo acaba, já é quase madrugada, cuidado no caminhar, que pode ser emboscada. No Zumbimba eu quero te ver, no Zumbimba. Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Oh, no Zumbimba, no Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. No Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Oh, no Zumbimba, no Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. No Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Oh, no Zumbimba, Zumbimba, eu quero te ver no Zumbimba. Zumbimba, eu quero te ver.